vai de sangue diz. Zé querido, vá matar dentro. Vá com fumo de rolo, galo preto. Uma cachaça, muita pimenta.